Fighter Podcast 020 request, push button start clearance. Coordinate with the ground staff and call me Ratchet Tech, support Gal 020. Coordinate with ground staff, call for Fighter Podcast 020. No 868, sala 838, livre à direita, no 219. consegue ver a Juliette, portão 01. E a Juliette, portão 01. No 868. Zero for the taxi prone one, after taxi India and Alpha. Taxi Alpha call 118-95, altimeter side 1013. Have a good flight and good night. Fire prone one, India and Alpha. Alpha call 118-95, altimeter 013, Portugal 0. 0 0 0 em Pascal A1. Valencia Portugal 0-0-0, clear to line up and take off runway 10, wind is 080 degrees 05 knots. Decolando até tempo para nós, mantira o Portugal 0-0. Portugal 020 Borne 54, call 129 decimal 45. Portugal 020 call 2945, muito obrigado. 8, contigo no 868, posiciona. Boa noite, 68, Aracaju, copia 230. Na escuta. 868, Aracaju, nível 230 autorizado, aerovia Golf 677, decola da 10, com curva esquerda, subida Puca, após Jamo, após Caju, aciona 5413, controle 129, decimal 45. 230 autorizado, Aracaju, Golf 677, decola da 10, curva esquerda na Puca, Jamo, Aracaju. 54113, o transponder, controle 12945. Correto, boa noite, 68, portão no chame pronto, vou chamar acionamento. Chamada pronta. Paulo Gol 868, posição 1 do para pushback do Flamengo. Autorizado, chame táxi, Gol 868. Autorizado, chamada táxi. 4220 na escuta da torre. Oi, Salvador, boa noite, o Azul 4220. Boa noite, Azul 4220. Livre pouso, pista no zero. Vento 090 graus, 0612 de nós. Livre pouso, 4220. Tático 968, 134 bordo, autonomia de duas horas, alternando sul, Salvador. Direita Índia Alfa, ponte para 2895, altímetro 1013, padrão, tem uma boa noite, voo 868. Direita, ponte para 2895, obrigado, boa noite, ajustado 1013. Alfa, reportando da Juliette para ingresso. Vai reportar o Azul 422. Volo 868, a linda call, pista no zero, vento 090 graus, 059. Call 10, boa noite, médico. Essa é a questão da Juliette. Essa é a Juliette. Juliette, após esquerda novamente, ingressando no pátio 3, pátio de carga, se a sua esquerda. E a posição prevista é 09, fica atento ao balizador no pátio 3. Salvador, é o tal Mike Yank uniforme na posição 612 do Pátio 3. Prossiga. Solicito uma autorização de reboque para a posição 3 do Pátio 1, com a orientação 10 para ela. Ok, pode dar início e informe o término. Ok, informaremos.